Ele tem tudo que eu quero amar. Pior pra mim se eu me perder, como é que eu vou me acender e clarear? Não quero mais ficar no escuro. Não é um jogo, eu posso ter tudo. O seu amor mostrando não crer, por essa fé eu vou viver, eu vou lutar. Alguém já disse pra eu não me empolgar. Os pés no chão não faz doer, eu me recuso a entender e digo: ele está sempre onde eu quis estar. Agora eu vou conhecer, já não é mais ouvir dizer, ouvir falar. Ele tem tudo que eu quero amar. Pior pra mim se eu me perder, como é que eu vou me acender?